de mim, mas eu sei tudo de você. Sei que chora escondida por aí. Se quiser me encontrar, vou te ver. Só não quero ver você tão triste assim. Estou perto de você pra te ajudar. Não se entregue, estou aqui, olha pra mim. Eu assumo seus problemas por gostar demais de você. Quando você chora, eu fico triste, dá vontade de morrer. Vai, vai por mim. Vai passar o temporal. Vai ser assim. Só nós dois no final. Eu acabo com a tristeza do seu coração. Só não quero ver você tão triste assim. Estou perto de você pra te ajudar. Não se entregue, estou aqui, olha pra mim. Eu assumo seus problemas por gostar demais de você. Quando você chora, eu fico triste, dá vontade de morrer. Tristeza do seu coração. E eu acabo com a tristeza do seu coração.